fiquei quando me deixou. Estou com frio e preciso desse amor. Seu amor é um sol, sem ele eu não vivo. Look at